E aí, Mendex? Tá frio aí em Portugal, compadre? Fala aí pra nós. Aqui tá quente pra porra. Sol com sal de Piatã, com as cores do mar de Itapuã. Colori, colori a estrela da manhã, com sol com sal de Piatã, com as cores do mar de Itapuã. Colori. Colar de miçanga, risca seu nome na areia com pé. Quero te dar um colar de miçanga, gata concha na areia da praia. Quero fazer um colar de miçanga, risca seu nome na areia com pé. I have secrets I have seen. I have sex. Thank you. boné de couro. Ela não gosta de sapato, ela só gosta de sandália de couro. De sandália de couro. We'll be right back. Josh, can you hear me now? Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados também, querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo. Você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. Na verdade é que você tem sangue que criou. Tem cabelo mesmo de alargar, só mesmo de um telhado aos outros desacato. Eu sou negra e eu sou negra. Minha triste história vou lhes contar, e depois de ouvi-la sei que vou chorar. Há tempos que eu não sei o que é encontrar. Eu sou negra, eu sou negra. Para vencer, mas se não comer, acabo num buraco. Eu sou Pedro Gato. Eu sou Pedro Gato. Um dia lá no morro, pobre de mim, queriam a minha pele para tamborim. Apavorado, desaparecido no mar. Pedro Gato. possa mais. Onde a tigresa possa mais. Onde a tigresa possa mais. Onde a tigresa possa. Onde a tigresa possa mais. Onde a tigresa possa mais. Onde a tigresa possa mais. Do que o leão. passo na van, pego o trem, vem pro bairro, ser feliz sem desfaz. Tudo bem, tudo vale, só nos resta sorrir. Vem cá, meu bem. Yes, I am. Always alive. I'm no ouvido baixinho. sun. We kiss it slowly and softly. Areia e espelho azul. Baby, vem dormir comigo. Baby, sente a luz do...